feliz. Me aconselham, mas não quero saber disso. Foi o caminho que eu mesmo escolhi. Me acostumei e até eu sobrevivi. Agora aqui, às vezes ali e depois lá. Não tenho casa, moro em qualquer lugar. Estou com sono, me deito e vou dormir. Não tenho pressa nem horário pra cumprir. Eu sou mendigo. Eu sou mendigo. Olá, fiéis ouvintes do Não Ovo, estamos aqui mais uma vez e dessa vez. Já deve ter visto pelo título, né? Nunca é um spoiler. Quer dizer, sempre é um spoiler do título, né? Sim. Dessa vez é um Teoria Não Ovo, Teoria Não Ovo, maravilhoso, um Teoria Não Ovo, que vai mais uma vez mudar a sua cabeça, que a ideia do Teoria Não Ovo é essa, né? Entrar na sua mente e você começar a ter uma percepção diferente do mundo, né? Estamos aqui com a nossa bancada, com o Brian Rizzo. E aí, tudo bom? Tudo bom. Igor Seco. Fala, meu povo, e aí? Oh, meu povinho. E Luigi Hipster. Olá, fiéis ouvintes, mais uma vez estamos de volta para teorizar. Luigi Hipster. Confundir as suas mentes para jovens. Causar a revolução. As 20 jovens. Sim. Tá revoltado já, cara. Bom, Teoria Não Ovo de hoje é: e se a gente virasse mendigo? Já não tá muito difícil de acontecer, não, hein? Não, tá, quase não tá, né? Não é, na verdade, acho que é todo mundo, né? Acho que sempre já imaginou, né? E se tudo der errado na minha vida? O que eu vou fazer na minha vida? O que eu vou fazer a partir de agora? Meu Deus do céu. Porque assim, tem muito estudante aí, né? Muitos ouvintes que são jovens, estão nessa fase de descoberta da vida. E eu já vou dizer pra você, você tá fudido, não vai dar certo. Tudo que você tá pensando, que você vai ficar milionário, que você vai ser não sei o que, não vai dar certo. Não. Tudo que você tá imaginando pra sua vida vai ser totalmente ao contrário. Esse, a não ser esse que seu canal de desafios aí do YouTube já pode fechar. Já. Vai fazer ser, outra coisa. A não ser que a pessoa esteja tentando ser mendigo, aí vai dar certo. Ah, não, se ela estiver fazendo pode ser um sonho de alguém, né? Pode. Você sabe qual tipo de sonho que a pessoa tem. Tem aquelas notícias do garotinho que queria ser gari, pode ter o garotinho tem, que tem o garoto, é verdade. O mendigo, né, cara? Não, aí, no aniversário, a família vai lá e faz uma festa de aniversário toda cheia de lixo. Faz um bolo. Faz um bolo com uma lata de lixo. O bolo é pele de frango podre que cataram no restaurante. Não, só, o problema de ser mendigo é o seguinte, o medo de ser mendigo é quando eles fazem aquelas reportagens que eles vão assim, tipo, ah, vamos lá na Cracolândia, aí ele pega lá o cara, aí o mendigo é... O que aconteceu? Ah, eu ganhei na Mega Sena e perdi tudo e virei todo. Mendigo. Então você fala assim, cara, não é uma realidade tão difícil você se tornar mendigo. Se o cara ganhou 10 milhões hoje, tá aqui. Apesar de que ganhar na Mega Sena é difícil, né? É, ganhar na Mega Sena é difícil, mas você pode ver que todo mendigo, até normalmente o mendigo da rua, sempre tem aquele mendigo que é o mendigo da rua, né? Lá em Santos, tinha um mendigo tradicional ali do meu bairro. Todo mendigo é o mendigo da rua, né? Todo mendigo é o mendigo da rua, é. Faz sentido. Que... Mas é o mendigo que é mais popular tipo naquele bairro. Ele é o mendigo daquela rua. Rua, no caso, é a moradia fixa dele. Exatamente. Tinha um mendigo lá no meu bairro, lá em Santos, quando eu morava lá, que era o Raul. Era o mendigo tradicional lá, era o Raul. E você pode ver que todo mendigo tem uma história obscura por trás que as pessoas espalham. E normalmente é mentira. Então não tem nada a ver. É. E normalmente o mendigo, ele sempre era rico, antigamente. Sim, todo mundo. Ah, não, ele era rico. Nossa, ele era... Você não sabe a história do Raul? Nossa, ele era muito rico. Ele tá aqui porque ele gosta de ficar na rua, sabe? Sim, mas a família dele é uma família rica. Sempre tem essas histórias. Ah, perdeu pra bebida, né? Começou a beber. É sempre mentira, não tem nada a ver. O cara era rico porra nenhuma. Ele é mendigo, fazer o quê? As pessoas tentam deixar a história do cara ser mendigo ser uma história mais romântica. É. Romantizando, humanizando o mendigo. Humanizando o mendigo, né? E às vezes não é bem assim. Normalmente ele não foi rico porra nenhuma. Tipo, seu mendigo origens, né? Vamos contar, vamos dar uma origem aqui pra esse cara. Exatamente. Pode ver que sempre rola isso aí. Essas histórias obscuras que... No colégio também, sempre tem a molecada que fala, não, o mendigo tal... tal coisa aconteceu na família dele. No colégio também sempre tem aquele mendigo que fica na frente do colégio. O né? mendigo também, de colégio, né? Também tem. Fica dançando ali na hora da saída da molecada. Lá onde eu morava tinha um cara que eu esqueci o nome dele, só que ele ficava falando tabaquinho pra todo mundo. Tabaquinho? Ele ficava tipo na beira da estrada, ele ficava apontando o dedo e falando tabaquinho, tabaquinho. Que isso? Eu nunca entendi. Mas tinha algum problema aí. Provavelmente. Tabaquinho tem algum outro significado? Talvez o problema dele era ser mendigo. É moral, o maior problema problema dele é morar na rua, Cid. É, ficou, desculpa. Fiquei até meio triste agora. Mas a pior coisa de ser mendigo deve ser ter que aguentar o Gugu mandando pessoa pra ir lá conversar contigo, te dar um abraço. Te dar um abraço, deve ser. É foda quando você só quer tomar ping e vem o netinho fazer um dia de princesa com você. Aí vem os caras com uma sopa de coisa que você não gosta de comer. É meio complicado. Esses dias eu teve uma história muito engraçada aí que eu quero contar aqui, que foi da mulher, da moça que fez uma marmita vegan pro mendigo. É verdade. É verdade. Eu achei tão engraçado, cara. A mulher fez uma marmita vegan, botou no Facebook lá e o mendigo ficou bravo. Água, não, o cara fazia, sei lá, um mês que não comia nada. Aí a mulher falou, eu fiquei com dó dele. Aí tá aqui esse cookies de soja orgânica, sei o quê, e deu uma água pro cara, uma água gelada, tipo, tá marmita. Cara, se você comer aquilo em 5 minutos, você tá com fome de novo. Passa mais fome ainda. Cara, frita um bife pro cara, pega um pão, racha o pão no meio, coloca o bife lá dentro, dá um come. Dá um pra ele. Ou dá 5 contos, fala, vai tomar pinga, fica bêbado e esquece que você tá com fome. A ação foi boa, mas acho que não adiantou muito não, hein? Sabe o que é o pior de ser mendigo? É quando o Luigi vem e deita em cima de você. Aí é foda. Nossa senhora, para de contar essa história, que vergonha. Eu não devia ter contado no último podcast, porque as pessoas acharam que eu fiz de propósito. Eu não sabia. Eu juro por Deus, eu não sabia, cara. Eles estavam muito camuflados. Deve ser triste ser mendigo por causa disso. Enfim, vamos teorizar aqui. Vamos começar a teorizar. Sim. Né? Se a gente fosse mendigo. No Brasil, né? É, no Brasil. Porque ser mendigo nos Estados Unidos é muito fácil. É, o cara já até fala inglês já. É, exatamente. E ganhando. Ganhando em dólar. Em dólar, né? É, muito bom ser mendigo. O mendigo, se ele sai dos Estados Unidos e vem pra cá, ele compra ele uma casa aqui. Virou um barão do café, assim. É tranquilo, né? É tranquilo. Ele junta lá um dinheirinho do farol, chega aqui e já fica sustentando, já vai pra... Sim, um mês pedindo esmola em dólar, eu volto pro Brasil e compro uma empresa. Porra, tranquilamente. Enfim, se a gente fosse mendigo, a gente precisa aqui pensar também quais são as nossas táticas de sobrevivência. Porque o mendigo, no final das contas, ele tá ali tentando sobreviver o dia a dia. Cara, eu tenho uma teoria que pra mim mendigo é imortal, cracudo. Mendigo. Você já ouviu falar, falando sério mesmo, você já ouviu falar, se acharam um corpo na Cracolândia? Não me lembro. Já morreu, não tem, cara, esses caras não morrem. Eles devem se transformar. Não, é sério, eles não morrem, cada vez tem mais, entendeu? Os caras não morrem, os caras falam, dieta, marmita vegan, academia, e tá morrendo. Você vai na Cracolândia, mas cada vez você vai lá, tem mais gente, tem mais. Você nunca vê falar assim, nossa, aqui, olha só, SPTV ao vivo, aqui acharam um corpo. Você acha que, tipo, que nem Gremlin, assim, eles chove? Não morrem, não, crack não mata, esse é a maior mentira. Crack não mata. É uma mentira. Acho que a mídia que também. Que a mídia tá inventando pra alguma coisa, alguma... Cara, vamos fazer uma teoria sobre o crack não mata. Vamos lá, a gente tem que fazer enquanto fuma crack. É provar. É pra fazer direito. Cara, se eu virar mendigo, eu vou usar crack, porque, cara, deixa o cara imortal. Não morre, eles não morrem. Mas em compensação, quanto tu apanha da polícia, né, cara? Não, dá nada. É o preço que se paga pela imortalidade, ué. Se eu fosse imortal, podia levar uns cacetados. Eu acho que o mendigo, quando morre, ele vira pomba. Vira pomba? Também. Eu acho que sim. E vai pra Osasco. E vai pra Osasco. Vira o Michael. Não é o anão mendigo quando morre. Vira... É, dizem que anão quando morre vira pomba, mas acho que mendigo... Como assim, cara? Quem, quem isso, diz? Eu nunca ouvi falar existem em termos de anões dizem, assim. Quem disse isso? Existe muito mais pomba do que anão. Essa teoria ninguém tá errada. Ninguém disse isso, cara. É um ditado popular. Ah, um ditado popular. Ditado popular. Popular? Andar de cachorro não é na rua. Mas é que eu moro na rua. Mas é que você é mendigo. É. Qual que é a característica básica de um mendigo? Pode ser meio preconceituoso esse podcast? É possível. Vamos teorizar aí. Se você for mendigo e estiver ouvindo, não se ofenda com a gente. Não se ofenda, a gente tá aqui só... Ih, vai vir a galera falando, não é bem assim, o crack também tem um lado positivo, porque hoje em dia tudo tem que humanizar tudo. Veja bem, não é porque ele usa crack, né, que a gente... Não, o que é o básico do mendigo? Como é que é o mendigo? Você que está agora nesse momento imaginando o mendigo, como é que ele é? É aquele cara que entra e fala assim, dá joinha no meu vídeo. Esse é o pior tipo de mendigo. É o cara que chama no chat do Facebook pra ver algum link. Sabe aquele site que você clica e tem uma janela, curta a fanpage? É o mendigo virtual. Cara. Esse é o pior tipo de mendigo. Dá joinha, se inscreve. Esse é terrível. É, mas eu sei se é o mendigo virtual. Como é que é? O mendigo normalmente ele tem uma barba. Na barba. Eu acho que a primeira coisa... É uma barba que ela é meio branca já em volta da boca por causa da fumaça do cigarro. Ah, é bom. Mas o mendigo fuma cigarro? É, então, fuma, não é tão mendigo. Ele fuma o que ele tiver, filho. É, porque comprar cigarro não é barato. Não, mas aí ele fuma o que... Sabe aquela pessoa que tá no ponto de ônibus que acende o cigarro? E joga no chão. Aí chega o ônibus, aí ela para de fumar. Ah, entendi. Ah. O mendigo, ele vai lá e pega aquele cigarro que tá meio queimado ainda. Já é uma tática de sobrevivência, então. Então, assim, o mendigo, ele faz de tudo pra morrer e ele não morre. Ele não morre. Falando que esses caras são imortais. Então, o segredo de você viver muitos anos é ser um mendigo. É um mendigo. É, pode ser. Entendi, assim, ficar academia e comida saudável, não é porra nenhuma. O negócio é ser mendigo. Quando você era criança, eles não falavam assim, ah, o teu filho lá tá comendo terra. Não, mas isso é bom, dá imunidade e tal. Isso é bom. Não é, tá lá brincando descalço. Então o mendigo, ele tá numa ele tá tão imune. Contínua imunidade. Ele tá tão imune que ele tem uma barreira ali. Os caras falam, nossa, mendigo sujo, deve estar cheio de verme. A bactéria filho, vem nele e morre a bactéria. O coração dele tá milhão. O câncer bate, ele morre. Não, bate e volta. O câncer morre na hora. Morre na hora. O mendigo fica e o câncer morre. Entendi. Dá uma cachimbada ali, já era. Entendi. Então tem a história da barba. vai ser a barba é... O primeiro podcast proibido. Eu acho que a primeira coisa é não ter dinheiro. Não ter dinheiro, é uma boa... É um bom item pra ser mendigo. Não tomar banho também. Ah, cara, mas tem muita gente que não tem dinheiro e não tá na rua, né? Chama-se filhos. É, verdade. Chama universitária. Isso não é universitário. Que é quase um mendigo. Universitário de... Se você for na USP... Se a gente for analisar, um universitário de humanas, ele é quase um mendigo. Ele quase, é um mendigo. Ele não falta mais nada. Ele não falta muita coisa. Que ele, às vezes, fica pelado do nada, né? Toma banho da chuva, né? Anda sempre uma barba... Tá tocando uma flauta de vez em quando. É, o estudante humanos e o mendigo, eles são bem próximos, na verdade. Sim, sim. Eles têm um par de igualdade. Pede dinheiro em farol. É uma linha. É verdade. Tem uma linha muito pequena que separa essas duas pessoas. Então tá, então o mendigo, ele meio que tem, pelo que eu tô entendendo, ele tem uma cara meio de mendigo. É, de mascote do Não Salvo e ao mesmo tempo, ele não toma banho de vez em quando, gosta de um cigarrinho, gosta de uma cachaça, óbvio, né? Que dá uma esquentada no corpo aí de madrugada. E aí a grande dúvida desse podcast é como sobreviver a gente sobreviveria sendo mendigo, que não é algo fácil, não é algo simples. Não, não é. Não é algo se você conseguir uns trocar de vez em quando, você conseguir tomar uma água, você conseguir tomar um banho, você tem que cortar um cabelo, você tem que ser malandro. É. Tem que ser malandro pra ser mendigo. Né? Eu tenho uma história que quando eu era criança, eu tinha um... Você era mendigo? Eu era mendigo. De tanto ele pedia esmola, ele farol e farol, ele fundou não salvo.com. Quando eu era criança, eu tinha um livrinho que eu achava que eu ia ser mendigo quando crescer. Porra, que futuro, hein, cara? Eu achava. Nossa, porque eu ficava pensando, né? Cara, eu não vou ter muito futuro. Não. Eu tenho quase certeza que vai dar alguma coisa errada. E é bom isso, é bom as pessoas. Você que é criança e está escutando esse podcast, tem em mente. Com a possibilidade de ser mendigo algum dia. Claro, existe muito essa possibilidade. É 80% mais ou menos. Tem que começar a se preparar agora enquanto tem tempo, né? Vai desenhar, não é belezinho. Se você sobreviveu a todos os problemas da infância que a gente contou no último podcast, sobreviveu, agora a chance de ser mendigo já é grande. São chances grandes aí. Né? Eu tinha esse livrinho que eu anotava tudo que eu tinha que fazer caso eu virasse mendigo. Eu sou uma criança meio retardada, vocês podem perceber. Prevenida, eu acho que é prevenida. Prevenida, é uma melhor, uma palavra melhor do que retardada. Tá certo, tem criança que sonha em ser astronauta e tal, o Cid já tá preocupado com a mendigagem. Eu não sonhava em ser mendigo. É mais possível, né, cara? Eu meio que preveni ali o que eu teria que fazer caso eu virasse mendigo. Uma das coisas, isso faz muito tempo, obviamente. Tá rindo do quê, cara? Não, você falou assim, eu não sonhava em ser mendigo. Eu só estava me prevenindo. Dedicava todos os meus dias a isso. Eu era uma criança que ficava anotando ali as ideias. Uma das coisas que eu lembro de ter anotado era como comer de graça. Como comer de graça, que é importante você saber isso. É muito então, importante. Mesmo não sendo mendigo, agora, vamos saber. Você quer saber agora. Tá? Uma maneira boa de comer de graça, inclusive aceito umas ideias aí pra gente anotar aqui, né? Uhum. Uma das ideias que eu anotei quando era criança e me lembro até hoje era o quê? Você entrar em lugar pra tirar sangue. Por quê? Ah, ganha um sanduíche. Você ganha um sanduichinho, você ganha uma bolacha na recepção. Mas o sangue recepção. Acaba uma hora se for todo dia tirar sangue. Não, o sangue acaba. Você não pode tirar sangue todo dia, né? Ainda mais que sangue de mendigo deve ser ruim, né? Não sei, acho que é igual o sangue de todo mundo, será cara. É? Cara, não, é bom sangue. Que daí você já vai lá e você já ganha um momento de limpeza, porque a pessoa passa álcool no braço. Passa álcool não, no não, braço. Não, já limpa o braço. Limpar o quê, cara? Limpar o quê? A gente já chegou à conclusão que os caras são tem uma armadura anti-doença. Não, mas é bom. O sangue do mendigo é ruim. O sangue do mendigo salva a vida. que seja diferente, só é que na hora que tu vai entrar no hospital pra tirarem o sangue, a pessoa que vai te receber não pode saber que tu é mendigo. Não pode saber, aí que tá. É, por isso que você não pode estar sujo, entendeu? Sim, exatamente. Você pode estar sujo internamente, mas por fora você tem que aparentar, tem que estar com uma boa aparência, entendeu? Então é importante você até tirar sangue, que o cara vai limpar teu álcool vai limpar teu braço. Se limpar o teu álcool, fodeu. Não deixa ele tocar no seu álcool. Deixa ele só tocar no seu braço. Aí ele vai limpar ali o teu braço e tal. Ao mesmo tempo, você tira sangue, tá fazendo bem pra uma pessoa e come um sandubinha. Boa. Come uma bolachinha. Sabe o que eu tava pensando também, cara? Onde dá pra comer de graça? Em supermercado. Supermercado dá pra comer de graça? Só quando roubando. Quando uma marca nova chega no mercado, eles... Isso é bom. Boa técnica. Eles colocam aquela... Boa técnica. São pessoas que estão ali, amostra graça, degustação. Então isso é uma boa tática pra mendigo aí, ó. Você começa a dar volta em supermercados pra tentar achar, né, alguém que tá entregando uma degustação de produto. Ótima tática essa, hein? E geralmente tem mais mercados do que bancos de doação de sangue. Sim, então, acho que sim. Consegue se alimentar muito mais. Consegue. Quando tem cada esquina tem um mercadinho aí, é importante. Então. Né? A questão do cigarro de graça também foi uma boa, porque mendigo precisa fumar. Precisa fumar. Faz parte do organismo do mendigo, ele ter que fumar. Então isso aí que você falou, que é ficar de olho em ponto de ônibus. Que isso é aquele momento que a pessoa tá terminando o cigarro. Isso sempre acontece, porque todo mundo sabe que quando você acende o cigarro no ponto de ônibus, ônibus chega. Ele chega. Né? Uma tática pro ônibus chegar, tá atrasado, acender um cigarro. Mesmo se você não fuma, anda com o maço no bolso, acende o cigarro, o ônibus chega, você joga ele fora. Pra não se atrasar. Exatamente, é uma tática boa pra você não se atrasar, andar com o cigarro. Então o mendigo já fica ligado ali, fica ligado no meio fio do ônibus, né? Que é pra pegar um cigarrinho bom. Pra pegar o cigarro antes de cair no chão. Exatamente. Porque tem que, né, vai colocar na boca. Exato, exato. Tem que estar limpo, pelo menos, né? Uma tática que eu tinha antigamente, que hoje não funciona mais, o que que era? Pra pegar cigarro. É pra pegar cigarro e ao mesmo tempo comer de graça. Os dois. Era o que? Era o bingo, que não existe mais. Mas o bingo era um ambiente onde velhas de 83 anos fumavam lá dentro. Então você entrava, automaticamente você já tava fumando um charuto. Tava fumando já, não precisava. Na primeira respirada já entrou um charuto no teu pulmão. Entendeu? Então era uma tática boa pro mendigo. Ele entrava, só entrava, porque entrar é de graça. Uhum. Pagar a cartela que você tinha que pagar, né? Você tinha que gastar um dinheiro, né? Uhum. E aí a tática do mendigo no bingo, o que que era? Era você ficar, não pagar nada, ficar só olhando a galera. E aí tinha a rodada de graça do bingo. Ah, é? Sempre tinha uma rodada de graça, que legal. Era pra incentivar a galera a ir. Então você fazia uma rodada de graça como mendigo. E aí você fumava, comia de graça e ao mesmo tempo, se pá, ganhava um televisor 14 polegadas. E também dava pra comer, porque nos bingos que eu ia com a minha avó, eu não sabia que não tinha mais programa. Ela marcava a cartela com feijão. Ah, feijão? Nossa, então podia pegar o feijão das velhas. Eu roubava o feijão. Por que que o mendigo não podia pegar o feijão? Mas ficava de olho no lixo ali. Quando a galera jogava a carta lá fora com o feijão, já pegava o feijão e tentava depois fazer uma feijoadinha. Claro. Feijão de ponta. Junta a água da sopa. Pega o feijão, coloca na sola, embaixo do pé, assim, entre o pé e o e vai caminhando, vai cozinhando. Você vai ter uma excelente refeição. Sabe um lugar... Sem temperar, o suor. Gente. Deixa salgadinho ali. Um lugar bom pra mendigo, sabe qual que é? Tava pensando agora. Feira. Também. Feira é bom, muito bom. Feira, melhor do que a rua, Brian. É porque feira. Os caras... É que feira é na rua também. É que é na rua. É que os caras dão muita amostra grátis. Quem já foi no Mercadão de São Paulo, por exemplo, você passa no... Ah, come aqui! Laranja do Himalaia, você come. Aí você vai na outra, aí a melancia, entendeu? Essa aí manga aí você come, no mercadão inteiro, cara. Ah, experimenta essa linguiça aqui. Ok, mas daí você vai ter uma refeição vegan também, tá ligado? Tudo bem. Importante tá tudo bem, tá de graça ali, aqui a questão tranquilo. É sobre a comida. Sobreviver. Então o mendigo ele pode andar no mercadão ali, ou então numa feira, né? Mas assim, anda bem devagarzinho. Sim. Então, não anda normal, anda bem devagarzinho, que é pra... Quando o cara oferecer pra uma senhora, você já entra na frente dela já rouba o salame ali, rouba o queijo. Então fala assim, eu tô interessado também. Tô interessado. Né? É, você pode se fingir, né? Fingir de interesse. Essa manga aqui, ela é boa mesmo? É, né? Doce. O cara, não, ó, experimenta aqui. Né? Você experimenta, faz uma cara ruim. É, já faz careta na hora. Não é tão boa assim. Daí ele vai falar, não, mas essa aqui é melhor. Deixa eu ver essa aqui. Será que é melhor mesmo? Você come mais um pedacinho, entendeu? Você vai comendo de pouquinho em pouquinho. Ah, não, eu vou na banca do lado. Não gostando de nada. É, eu acho que a dica da feira é melhor. Acho que a questão da cigarro, vai pro ponto de ônibus. Quer comer? Vai pra feira. Vai pra feira. É o melhor jeito. Boa. Não precisa tirar sangue. É, não precisa tirar sangue. A dica da feira é boa. Cuidar de cachorro não é na rua. Mas é que eu moro na rua. Mas é que você é mendigo. É. Outra dica boa aí que a gente precisa, como mendigo, pensar o que, que é a sobrevivência noturna. Isso é difícil. É, isso é complicado em lugares que faz muito frio. É, você tá deitado de boa e vem um cara e cai em cima de você, não é legal? É difícil. Sim, é complicado. O cara quer te colocar fogo, é complicado. É complicado. Uma pessoa, às vezes, te confunde com índio, que é mais perigoso ainda. É, Brasília, negócio, então fodeu, né? Se confundir com índio. Um negócio que eu sempre penso quando eu entro em agência bancária é que quando tá muito calor, deve ser bom pro mendigo entrar no banco, porque tem ar-condicionado. Pegar não, mas mendigo não tem calor. 40 graus, os caras estão com todos os casacos aqui, eles não têm guarda-roupa. Também é um problema sério ser mendigo, é que você não tem guarda-roupa. Guarda-roupa do mendigo. Então todas as roupas que você encontra, você tem que usar. Tem você que não vai, vou deixar aqui pendurado, não tem como. É, foram eles que lançaram essa moda hipster, né, cara? A gente tem um monte de roupa com cor diferente. E é legal quando os caras veem o mendigo lá, todos aí, o mendigo estiloso. Lembra que tinha uma... Não é à toa que o mendigato fez sucesso em Curitiba. Isso eu acho que é a melhor tática de sobrevivência, falar a verdade, é você ser bonito. Ser bonito. Se você for um mendigo, você pode aparecer na Sônia Abrão, pode aparecer em alguma post do Facebook. Aí que tá. Eu acho que a mendigato, tática é essa, mendigato. Na verdade. A tática pro mendigo bem-sucedido, o que que é? É ficar na frente de agência de publicidade. Olha aí. Por quê? Agência de publicidade tem sempre a galerinha que gosta de fazer testão no Facebook. Sim. É, mas se você ficar ali na frente, vai ter sempre um hipster. Vai ter um cara que vai meio assim. Vai ter um cara que vai querer te dar um lanche, tirar foto. Exatamente isso que eu ia falar. Né? Vai ter um cara que vai querer aparecer. Vai querer aparecer, vai querer botar no Instagram, que ele é amigo do mendigo. Ficar famoso é uma boa tática. Tem também aqueles mendigos que, em manifestação, aí ele vai lá e fala algo que você não vai acreditar. Ah, esse aí mendigo, vai lá, os bandidos de Brasil tem que prender tudo. Aí os caras filmam, nossa, veja o que esse mendigo falou. Ele calou a Dilma. Fala aí, nada, ele vai. Dilma vai tomar no cu. Aí, nossa, olha só, esse mendigo tem consciência. Isso, o lugar onde o cara vai ser mendigo, por exemplo, a região onde ele quer ser mendigo é bom. Sim, é bom. Escolher. É, porque, por exemplo, o mendigo da Paulista, ele tem muito mais chance de ser bem-sucedido do que o mendigo de qualquer outra rua da cidade. Acho que tem, né? Porque, e aquilo que o Luiz falou, o mendigo... Toda... Apesar de não ter feira na Paulista. Não tem, mas aí ele tem que ele se andava, deslocar. Ele anda um pouquinho. Eu acho que toda a propriedade do mendigo é o que tá no corpo dele. Ele é tipo uma tartaruga. O que ele exatamente. Carrega com ele é dele. Sim, sim. Se ele solta em algum lugar, outro mendigo pegou, já não é dele mais. Aí que tá, o mendigo, ele, na minha opinião, o grande problema do mendigo de 2015, o que que é? O que que é? O mendigo mendigo. Tá andando mal vestido, entendeu? O mendigo, ele tem que perceber que mesmo sendo mendigo, ele pode ser um mendigato. Ele pode tentar escortar a roupa de uma maneira, de repente, estilosa ali, né? E conseguir mais comida. Porque o grande negócio é ganhar comida, pra né? Pra que mais variedade de roupa do que a campanha do agasalho, cara? Exatamente. Você vai lá, você pega um casaco do Palmeiras... Essa é uma tática boa. Corta o símbolo, você já tem um casaco. Tem um casaco da Adidas já. Pronto, cara. Ao mesmo tempo, não precisa... Essa tática é boa. Você pega, você é mendigo, você fica do lado de uma caixa do campanha do agasalho. Porque se tiver uma caixa da campanha do agasalho, o cara vai botar um agasalho lá e tem um mendigo do lado, ficar te olhando com uma cara de pidão, porra, é sacanagem você botar o casaco numa caixa. Dá diretamente pra quem vai receber. Né? É verdade. É uma tática boa. Né? O cara dá diretamente pro fim ali, né? Não tem intermediários, né? É uma boa tática isso aí. Fica do lado, então, numa caixa da campanha do agasalho. Boa. Ali na Oscar Freire, tem umas você pode lugares bons. Você pode pegar a caixa, dobrar e fazer de cama também à noite. Pegar a própria caixa da campanha do agasalho e fazer uma caminha. Acho que também a gente chega em outro ponto importantíssimo sobre a carreira de mendigo, que é dor. É o... Carreira de mendigo. Onde dormir. Onde dormir? Dormir no papelão? Acho que é difícil. Acho que é esse aqui. Eu acho que o principal é não dormir onde o Lidy vai sentar. Ponto número um. Evitar porta de balada. Evitar a porta de balada. Evitar a porta de balada é o principal. Eu acho que tem uma tática boa pra mendigo de repente, que é ficar no meio de uma praça. Entendeu? Acho que praça é um lugar legal. No meio da praça é perigoso. Não, eu acho que não. Na ponta da praça acho que é mais perigoso. Porque o cara que vai bater no mendigo, ele é meio cuzão. Ele bate e sai correndo. Sim. Entendeu? Tá. Ele bate e sai correndo. Porque ele sabe ele que o mendigo ele tem uma faca. O cara que bate mendigo. É meio cuzão. É meio cuzão, né? Sabe que nesse mendigo tem uma garrafa ali que ele pode quebrar. Exato. Então o cara que vai bater no mendigo, o que ele faz? Ele bate e sai correndo, ou ele vem dar um tiro e sai correndo, ou ele vem jogar fogo e sai correndo. Coisas normais. Assim. Sai correndo. Se você estiver no meio da praça, ele não consegue estar de carro. Ele tem que ir até o meio da praça, entendeu? Pra te pegar. Então aí quando e o cara... vai ter que passar por outros mendigos. Vai ter que passar por outros mendigos. Quando ele chega ali no território inimigo, ele não sabe o que ele espera. Ele não sabe se tem uma armadilha de mendigo. Sim, é verdade. Ele não sabe se... Eu já vi isso na Discovery. Eu já vi na Discovery. O cara pega e faz uma armadilha ali em volta que pros ursos não chegarem perto. Quando você é mendigo... Achei que era mendigo que fazia armadilha, ué. Não, mas é a mesma coisa, é o mesmo princípio. É o mendigo Bear Grylls. Né? O urso, o que que é? É o Pit Boy, é a mesma coisa. É o Pit Boy. Então você é mendigo, você tem que pensar que você tá num ambiente hostil ali a todo momento, né? Então você tem que fazer uma armadilha. Entre as árvores ali, você coloca, bota um cordão, um cadarço, amarra umas latinhas pra quando alguém chegar pra fazer barulho. Que trampo ser mendigo. Eu já ia ser o mendigo empresário que perde o voo. Eu ia pro aeroporto de Congonhas todo dia, aí ia entrar na sala lá, puta, perdi o voo. Aí vou ter que dormir aqui no aeroporto, entendeu? Boa no aeroporto, perdi um voo. Dormi no aeroporto. Aí veio o guardião, ô vagabundo, você tá dormindo? Não, desculpa, é que eu tenho uma reunião importante e tal, eu perdi o voo, vou só às 6 horas da manhã. O cara, não, tudo bem, senhor, desculpa. Boa, senhor. Boa tudo tarde. Bem, senhor, bom, senhor. Aeroporto, você tá com segurança, tá, né? Com segurança. Segurança particular. Tem banheiro, pra você escovar o dente, vomitar, cagar. Banheiro de aeroporto é uma boa pra você. Mas o grande problema do aeroporto é se alimentar lá. Porque eu que não sou mendigo já passo trabalho pra comer alguma coisa. Mas aí, você tem que... Peraí, é tática de sobrevivência. Você já passou na feira, já fez o estoque de cigarro. É dormir. De ônibus. Você tá indo lá pra dormir. Você vai lá pra dormir. Se tem uma coisa que o mendigo tem que ter na cabeça é que ele vai andar pra caralho. É, isso é normal, sim, natural. Sim, ele vai andar pra caralho. Exato. Mendigo gordo, dificilmente você encontra um mendigo gordo. Mendigo gordo. Ainda mais se o Murilo Couto que fala isso. Se você encontrar um mendigo gordo na rua, o que é que você vai? Você pega um pedaço de lanche, né? Ele tá deitado ali, você fica botando em cima. Você quer pegar? Faz exercício. Quer pra ele fazer exercício, porque mendigo gordo tá errado. Tá muito errado. De alguma forma, tá errado, é. Tem que emagrecer ali pra ser mendigo, senão não pode ser mendigo, né? Então, boa tática essa. Dormir no aeroporto, perde o voo. Senhor. Dormir em aeroporto. É bom, é bom. Boa. Boa tática. Só, aí você aprende alguns nomes, tipo, tinha que fazer escala e tal. Mostra que você é. O avião da tanque, não sei o que. Será que é muito difícil o mendigo conseguir um celular? Eu tava pensando aqui. Até será na cadeia é muito complicado? Celular, deve ser fácil achar. Será? Não achar, mas assim, você conseguir sustentar um celular. Ou então, às vezes, não precisa nem sustentar um celular. O que você precisa? De um Wi-Fi, né? Só precisa de um Wi-Fi grátis. Wi-Fi é bom. Então, de repente, se o mendigo conseguir um celular e tiver um Wi-Fi, de repente abre um mundo de possibilidades ali, entendeu? Ele faz um blog, né? É, porque, por exemplo, ele pode tirar selfie dele mesmo e fingir que é outra pessoa e falar assim, olha só esse mendigo que eu encontrei na rua tal. Ele tá passando necessidade, entendeu? Ajudem ele. Boa tática. E aí ele fica... comoção e as ele causa uma comoção. Isso, ele causa uma comoção com ele mesmo. Deixa o seu amém. Entendeu? E aí ele começa a espalhar fotos dele mesmo por aí, que é pras pessoas ajudarem ele. Muito bom. Esse pode ser uma tática boa. Encontrei com esse mendigo hoje, ele está passando fome. Deixa o seu amém pra ajudar. Muito bom. Não sei se você sabe, não dá pra comer amém, né, cara? Não, de repente, um mendigo que fosse... digital aí, ele tivesse mais chance de sobrevivência no mercado de mendigo. Mendigo online ali, de repente pode ser uma tarde. É só ele conseguir um celular. E pro Starbucks, não precisa pro aeroporto. Starbucks, olha aí. Starbucks. Boa, Starbucks tem Wi-Fi de graça, né, na tem Paulista. Tem um monte de hipster lá, ninguém vai perceber que aí é um mendigo. Aí a tática, vai no Starbucks, a primeira coisa, tenta arrumar uma caneca, um copo do Starbucks. Boa. Vai no lixo e pega, enche de água. Escreve mendigo pra... Escreve mendigo, né? Qual é o seu nome, mendigo? Aí você chega, não, escreve um nome hipster. Como é que seria um nome hipster de São Paulo? Rudolf. Rudolf. Nossa, porra, essa. O mendigo Rudolf. Aí você senta lá e fica lá, usando Wi-Fi. Max, eu acho o nome Max, bom. Max é jovem. Arroba Max, tem que ser pra mostrar que você é do Twitter, isso. Não tem nada. Aí você tá lá com o copinho do Starbucks, os caras não vão falar, mas esse cara, o que você tá fazendo aqui pegando na sua... Ah, eu comprei um Wi-Fi, eu comprei um café. Sou hipster. Prova que eu não comprei esse café, entendeu? Vai, pega um lá do lixo, aí senta lá e fica usando Wi-Fi. Aí você faz o teu canal e tal. O teu blog. Seria interessante o mendigo fazer um canal no e ele YouTube. Tem que fazer desafios de tags, assim, tipo, comer um pombo, fume crack e diga coisa, sabe? Aí ele fica lá. O desafio da tag, fumei crack. Da tag de mendigo. Fume crack, tem que ficar sobra da tag. Bebendo 51. 50 fatos sobre mim. 51 fatos sobre mim. Durmo na... Tem que ser bebendo uma 51. Durmo na cela. Eu durmo na cela. Tá de cachorro, não é na rua. Mas é que eu moro na rua. Mas é que você é mendigo. Outra coisa importante pra mendigo aí, tô tentando imaginar outra coisa de sobrevivência. Você falou que entrar em shopping também pode ser uma boa pra não passar muito calor. Tem que ser shopping de hipster. Né? Só que o grande problema do mendigo não é passar calor, é não passar frio. Também. Sim. Né? Sim, é se aquecer, porque morrer de calor é mais difícil, morrer de frio é mais fácil, de repente, na região. O mendigo vai caminhar bastante, de repente ele tem que ser migratório. Ele vai pro sul quando tá muito calor, vai pro nordeste. Uma coisa é caminhar da feira até Congonhas, né? o Brás. É, agora... é... Não, mas antes é um mendigo de aeroporto. É mudar de hemisfério. Ou ele pode mudar o fuso horário dele. Ele pode dormir de dia, que é quente, aí à noite é frio, ele sai caminhando ele e fica... esquenta o corpo. Ah, olha, é um mendigo puta. Boa. Aí ele e de noite é mais sussa, né? Porque as pessoas não ficam te julgando como mendigo também. Você consegue encontrar mais coisas também, eu acho. Na Rua Augusta, ali fica bem difícil de distinguir o que é um mendigo, o que é um hipster. À noite é o momento onde todas as lanchonetes fecham e colocam o lixo pra fora. Ah, verdade. Aí tem lá, geralmente elas colocam hambúrguer que tá na caixinha ainda, você pode passar dar uma olhada. Você pode dar uma, né, procurar um resto. Você pode até variar o cardápio, você não precisa ficar só na feira daí. É verdade. É só ficando comendo fruta, né, coisa mais, menos... Eu já tô achando que vale a pena mais saudável, credo. Já tá começando a... Tô começando a ficar com vontade de ser mendigo. Você já tá com o look meio mendigo, velho. Eu tô, só paro de tomar banho. A barba, teu cabelo comprido, já é um look... Nunca vi mendigo de cabelo comprido, como é que eles cortam o cabelo? Aí que tá, aí eu não sei também como é que funciona. Eu acho que vem outro mendigo e dá uma dentada aí. Não, esse dia eu vi uma reportagem lá, o cabeleireiro. Desses modernistas, hipster e tal, barbearia. Aí vai, olha só, ele foi no centro e cortou o cabelo dos mendigos. Aí ele foi lá fazer uns cortes muito loucos pro mendigo, assim. Mas, cara, dá um pão com mortadela pra esse cara. Ah, mas é legal, mas não é só de pão que vive o mendigo. Ah, de cabelo estiloso. Tá cabelo. Ah, olha só esse cabelo. Cookie de samurai. Agora, você passa fome, frio, sede, as pessoas gospem, pulam em você, mas pelo menos o seu cabelo é coque de samurai. É da hora. Abre outras portas aí. Inclusive pra você ser um samurai. Pra ser um mendigato. Porque ninguém pode ser samurai se não tiver um coque de samurai. Samurai, exatamente. Né? Ninguém pode entrar numa academia ali se virar um... Fazer um... Aí ele foi lá e hidratou um karatê, a barba. Né, ele hidratou a barba do mendigo com a porção. Tipo assim, é tudo que o mendigo realmente precisa é ter a barba hidratada. Como que você sai? Ah, mas depois deve ter Oscar Freire. Uma marmitinha. Sem a barba hidratada. É impossível. Será que não deu uma marmita depois? Puta, sacanagem. Eu acho que não, cara. Sacanagem isso aí. É uma outra promoção muito boa, né, cara? Hidrata a barba do mendigo com alguma coisa de comida, tá ligado? Tipo... um óleo de bacon. De laranja, assim. Bota bacon. Aí ele fica chupando a própria barba o dia inteiro. Sentindo o cheiro e sem poder comer. Cara, ele fica chupando a barba. Chupando a essência de bacon. O mendigo que consegue chamar... Eu acho que a maior técnica... de sobrevivência hoje do mendigo, ele é chamar a atenção do povo humanitário. Porque daí você vai ganhar comida, corte de cabelo. Na verdade, essas pessoas, eles não estão se importando com você. Eles só querem tirar uma foto sua, esse barbeador fazer o vídeo promocional da barbearia dele. Olha, como eu sou bonzinho. Olha, eu sou muito boazinho, eu vi esse mendigo e tal. Então, eu dei uma marmita pra ele. Então, eu tô postando aqui no Facebook pra mostrar o tanto que eu sou fera. E aí... você tem que ser esse mendigo que comove as pessoas. É. Então eu acho que você tem que ser um mendigo moroteiro. Você tem que chegar pra pessoa. Então, até agora, o que a gente tirou de conclusão é que o melhor meio de sobrevivência pro mendigo é ter um celular. Ter um celular. Porque daí ele pode criar conta no Facebook, pode criar conta nas coisas e, né, se promover. Ao mesmo tempo, existe uma promoção do 99 Táxi lá que você ganha R$30 de corrida? Tem também! Tem. Não, aí, ó. O mendigo com o celular, ele pode pedir um táxi e andar de graça por aí. De graça ainda. Entendeu? Até R$30, ele tem aquele horário ali da Johnny Walker também, tem... Ele ganha R$30 pra correr de graça. É. Ele pode chamar o táxi, pedir os R$30 e mandar o táxi embora fazer outra coisa. Pegar 30 conto. É uma boa ideia. Acho justo, louco, tem que tentar, né? Você já perdeu tudo, já perdeu casa, já perdeu família. Foda-se o táxi. O que mais tem de graça que dá pra você conseguir pela internet? Então, eu tô pensando. Por exemplo, você consegue alugar um Airbnb, né? Que é um quarto de graça. Sim. Chega lá, dorme uma noite e foge madrugada. Entendeu? O primeiro mês do Netflix é de graça também. Olha, pronto. Caralho, esse mendigo tá muito e aí fácil. Você pode ficar um especialista em séries. Você tem um mês pra virar um maior especialista em séries e filmes do mundo. Pronto. Você sendo um mendigo especialista em séries, você já tem um holofote suficiente pra galera ter pena de você depois. Já. Você fala assim, eu sou um mendigo. Olha só esse mendigo, mas ele sabe tudo sobre Game of Thrones. Você começa a aprender a dramatizar. Não, com certeza. Pra quando for pedir dinheiro na rua, a pessoa fica mais emocionada. É, o cara já faz uma... Isso é uma coisa muito legal, a forma como o mendigo pede dinheiro. Porque ele pode ser muito convincente ou não. Tinha um mendigo que era conhecido do lugar onde eu morava, que ele pedia dinheiro pra comprar um helicóptero. Ele dizia, dá uma moedinha pra comprar um helicóptero. Porque se ele disse que é pra comprar droga, ninguém vai dar pra ele. Claro. Aqui no ponto QG... Não, depende, o Ivo daria. Às vezes dá, às vezes dá. Então, aqui no ponto QG tem vários mendigos que aparecem de vez em quando. Aí um dia veio um cara muito sincero e falou assim: cara, tem R$5 e Eu falei, não, eu só tô com o cartão 12. Não, é que eu vou, que eu quero fumar crack. Caralho, falou. É que eles vão me, a minha família quer vir me buscar pra levar eu pra internar, não sei o que, reabilitação, sei lá. E não, ele falou, ah, eu vou, mas eu quero fumar até esse dia. Então, tipo, eu tô desesperado, querendo fumar o máximo de crack possível. Eu falei, caralho, eu não tenho dinheiro, mas juro por Deus que eu te daria, cara. Nossa, não. Ele foi muito sincero, ele foi sincero. Ele jogou limpo comigo. Você realmente acha que o mendigo, 4 horas da manhã, vai dizer, dá o dinheiro pra comprar um leite. Vai tomar no cu. Se o mendigo pede dinheiro pra comprar comida, ninguém acredita que ele quer o dinheiro. Ah, eu vou fumar crack, vou beber. A galera acha que ele vive de luz. Inclusive, isso é bom, hein? Um mendigo, de repente, ele pode ter um blog de dieta. Olha aí. Ele tem no celular, ele pode ter um blog de dieta. Cara, isso é muito bom. Entendeu? Hoje em dia tá super na moda você ser fitness, né? Você viver de luz. Ah, aquela Bela Gil lá. A Bela Gil não é assim? Ela, tipo, não vai fazer a festa de aniversário da filha dessa, vai ter soja orgânica. Então, a dieta da areia. Daí ele pode fazer como eu fiz o aniversário da minha filha sem nenhum doce, porque eu não tinha dinheiro pra comprar. Nossa, olha só, isso é muito saudável. Ninguém come doce, não, ninguém come nada. Não, pode falar dieta da grama, porque você pode inventar qualquer tipo de dieta. As pessoas acreditam. Essas mulheres acreditam em tudo, cara. Tudo. É qualquer merda acredita. Porque você tá magro. É, porque a dieta, ela é sempre assim, a dieta. Qualquer. A dieta do X pode ser qualquer coisa, tipo da água, da grama, da areia, do vento, da lua. Pode ser X qualquer coisa. Aí você vai ver a dieta. Caralho, dieta da lua, deve ser interessante. Aí você vai ver, a dieta da lua é assim, assim, assado, mas você também tem que correr 45 km por dia. Sim. Tem sempre funcionar. Assim. Eu gostava. No final das contas, sempre tem um exercício físico foda. E o mendigo, ele já faz exercício naturalmente, tipo, ele anda pra caralho todo dia. Sim. Então ele pode inventar, ele pode ser um blogueiro fit. Né? Pode ser um blogueiro, porque ele é só inventar qualquer... Tem que ter o celular também. Claro, não, aí pelo celular dele. Ele pode inventar qualquer dieta, né? E aí no final ele fala, mas ao mesmo tempo eu ando 60 km por dia pra lá e pra cá, pronto. Dieta. Eu gostava daquele diet shake, lembra? Diet shake, você toma o diet shake, não janta, não almoça e faz 2 horas de exercício por dia. Nossa, o diet shake é maravilhoso. É lógico, caralho, podia colocar urina ali dentro que você ia emagrecer, pô. Podia botar um milkshake de verdade. Gostoso, podia ser um milkshake gostoso. Que a pessoa ia emagrecer. Tomou café da manhã, não almoçou, não jantou. Que fez 2 horas de academia. Pô, não importa. Podia ser um milkshake de bisteca, velho. Então aí que tá. É uma boa tática pra mim. A gente tá chegando no mendigo ideal. Que é um mendigo que ele come de graça, ele, né, faz coisas de graça, ao mesmo tempo ele é digital. Dorme no aeroporto. Né? Dorme no aeroporto. Se exercita também. Se exercita. No aeroporto tem Wi-Fi também. Tem Guarulhos Wi-Fi. Tem aquele Wi-Fi de uma hora na sala de embarque. Pronto, é o necessário pra fazer um post do mendigo, fazer um canal no YouTube. É o suficiente. Cara, eu acho que a gente chegou aí no modelo ideal do mendigo, que é o quê? É o mendigo digital. É o mendigo... É o mendigo online. É o tipo perfeito para o mendigo. Eu acho que essa teoria não ovo aí fica bem claro isso. Então você que tá ouvindo esse momento, teoria não ovo, da próxima vez que o mendigo chegar e pedir uma moedinha... Dá um celular. Pedir R$2, o que você faz? Dá um celular para ele. Exatamente. Vamos vamos fazer essa campanha aqui. Não dê marmita vegan, dê um celular. Não dê marmita vegan, dê um celular para o mendigo. Pode ser o seu celular antigo, para ter a tela rachada. Mendigo não tem frescura. A tela tá rasgando. O dedo dele já é rasgado, velho. Não rasga. Tem problema, não. Já viu o mendigo sangrando? Eu não me ligo. Ele vai rasgar a tela com o tamanho da unha dele. Entendeu? Unha de meio metro assim. Exatamente. Vai passar, a nossa campanha aqui no Não Ovo é: não dê comida, dê um celular. Exatamente. Isso, eu concordo. Vocês acham que estão todo mundo de acordo? Concordo. Fechou. Só não pode ser pré-pago, senão ele não vai Só não pode ser pré-pago. É difícil. É mais um problema, né? Não dá um celular pré-pago, né? Pré-pago não. Senão é foda. Muito obrigado a todos que ouviram. Só terminando. Aqui. Pessoal, vamos aproveitar e assinar o feed do, né? Novo. O feed novo. Segue aí. Vamos mendigar. Vamos mendigar. Segue aí no Twitter, segue no Facebook, beleza, galera? Ó, boa. Sem querer ofender, não, senhor. Senhor. Segue aí, senhor. Pelo amor de Deus, senhor. Assina meu canal. Assina o nosso feed aí. Curta nossa fanpage. Tem a fanpage do Novo, tem o Twitter do Novo. Você pode seguir em todas as redes sociais e essa nossa mendigagem de hoje. Valeu, galera. Obrigado. Valeu. Ficar sem ela.